Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta aqui com vocês nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E já tá junto com a gente aí ele, que é programador lá na BioWare em Montreal, finalizando Mass Effect Andromeda, meu amigo Fernando Seco. Tudo bom? Oi, tudo bom, Giliar? Não, é isso, beleza, galera? Mass Effect Andromeda acabou com suas bolas. Pelo visto aí. ficou falando fino. E mas quem fala grosso nesse programa é o meu amigo game designer, meu vizinho aqui, game designer lá na EA, também no time FIFA, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza? Beleza, cara. Eu achei que ele ia falar um negócio tipo, porra, aqui é o Rafa, direto de Vancouver. Manter o profissionalismo nessa. Que isso, rapaz. Você vem depois pedir spoiler, né? Você vai ver, você vai ganhar um middle finger, Eu sei que se vinga dos spoilers do futebol. Ô, Seco, não dá spoiler do jogo do Liverpool, não, tá? Aquele que acabou 2-1. É foda. No modo espanhol, senhor? Ah, o Rafael Cury, fala pra mim, cara. Lá no Brasil tá acontecendo um negócio muito engraçado agora, nesses tempos que a gente tá aqui gravando. As pessoas estão nas ruas, peladas, tomando cerveja, dançando músicas que elas não, na verdade, curtem sempre. Cara, fazendo algazarra e tal, e beijando quem eles nem conhecem. Como é que você me explica esse fenômeno? Cara, não sei. Acho que é a época do ano em que as pessoas resolvem fazer aquilo que elas nunca fariam o resto do ano, né? Tem desculpa pra tudo, tudo. É carnaval mesmo, então vamos... Fernando, aí em Montreal, como é que tá esse carnaval? Fala pra mim, as ruas estão cheias, como é que tá? Porra, a galera sambando a menos 25, você consegue ver o neguinho de peitinho duro na rua. Pô, tá sinistro, né? Tá sinistro. Não tá menos 25 aí, Seco, tá? Não, Rafa, não tá, Rafa. Você não sabe mais brincar, né? O Rafa, acho que é tudo profissionalismo, né? Não, aqui está 25 graus e meio, ou meio-dia, as pessoas estão bem portadas na rua, vestidas, até o pescoço. Ah, vai saber, né, cara? Montreal é outro mundo. Ontem tava tipo 15 graus, assim, chovendo, sabe? Derreteu tudo, assim. Positivo? É, cara. Caralho! É. Não, aqui tá fazendo frio ainda, cara. Derreteu tudo e aí a gente ficou com menos 10, assim, não sei. Ô, Seco, eu tô convivendo com o Rafa direto aqui agora, né? Cheguei à seguinte conclusão. Ele tá ficando velho. Ah, é? Como assim? Ele tá ficando velho? Tá ficando velho, cara. O Rafa tá ficando um velho chato pra caralho, pragmático. Puta merda. Ele fica corrigindo a gente, cara. Ah, é mesmo? No meu tempo, ninguém fazia isso. Ele vai ficar assim mesmo. Ele vai ficar assim. Isso não é game design que preste. Cadê os pés na mesa? Meu tempo que era bom, a gente trabalhava tudo no Excel. Não, é sacanagem à parte, carnaval à parte. Não, mas é um evento interessante, né, vai. Olha, eu vou dizer pra você que uma parte de mim sente saudade, porque o carnaval era só desculpa pra viajar, pra ir lá pra região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro. Era maneiro, cara, eu curtia. Minha esposa e eu, a gente foi muito pra Arraial do Cabo passar os carnavais, era bom. Descansava, pegava uma prainha, não precisava trabalhar, era bom. Mas a gente tá aqui pra trabalhar, pra fazer um podcast pra vocês, episódio 190. Carnaval à parte, a gente vai fazer a nossa festinha aqui do desenvolvimento de games. Eu, Fernando e o Rafa, time clássico novamente, fazendo o episódio pra vocês, que começa agora. Vamos lá! E pra começar, vou chamar você aqui, Fernando Seco. Aconteceu um negócio essa semana, hein? Importante. O nosso Mass Effect Andromeda, falando nosso, porque daqui a pouco vai ser nosso. Até agora ele foi seu, né? Mas lá no finalzinho do mês de março, dia 21 de março, vai ser nosso o Mass Effect Andromeda. É 21 de março, né, Rafa? Você que sempre sabe a data. É, né? A gente foi fazer compra, aí o Rafa olha a validade dos produtos e marca pelo dia de lançamento do jogo. Esse daqui dá até o Horizon Zero Dawn sair. Esse pão vai acabar antes do Nintendo Switch. Nossa, cara. Esse couve vai estar bom quando o Zelda for lançado. Pois é. Vou comprar essa pizza aqui que eu vou virar a noite jogando Zelda, já tá garantida, ela vale até o dia seguinte. Pô, Rafa, anos de treinamento, hein, velho? Cara, isso me ajuda a lembrar quando que as comidas ficam ruins. É, tá certo. Achei que quando o jogo ia ser lançado, né? Então, eu compro leite, daí eu penso, pô, eu tenho que terminar esse leite antes de sair o Zelda. Isso me lembra de tomar o leite. Vou lembrar, tem que tomar o leite antes do dia 3 de março. Eu nunca vou lembrar isso. Tá vendo, né? Mas então, o Seco tava falando que essa semana Mass Effect Andromeda se tornou Gold. Essa foi a notícia que saiu lá no Twitter da BioWare. E aí, eu que não entendo porra nenhuma de desenvolvimento de games, pergunto pra você, que raios é um jogo se tornar Gold? Ah, ele fica aquele amarelo bem brilhoso, assim, sabe? Tá foda, Seco, porra. Gold é quando todos os first party, que é Microsoft, Sony e nosso caso aí, dão um aval dizendo que todos os testes passaram e que no critério deles o jogo tá pronto pra ser publicado. Maneiro. É a última fase então do desenvolvimento do jogo, praticamente? Talvez a mais importante, as fases mais críticas, mas talvez não a uma das últimas, né? Porque tem ainda mais o patch e depois tem transição e etc, etc. Mas eu diria que talvez é a mais crucial, porque é a que tá todo mundo focado em arrumar os bugs. Qualquer problema que pode ser mais crítico tem que ser analisado, discutido, por mais que seja um game breaking bug, às vezes é tão arriscado arrumar ele que é preferível talvez manter pra um patch. Às vezes, dependendo da gravidade, até se tiver muito mais risco envolvido do que ganho, sabe? Por exemplo, sei lá. Entendi. Cada 1 milhão de jogadores, um dá crash, assim, sabe? Mas a mudança é muito crítica, às vezes eu prefiro não fazer nada. Então a gente passou dessas análises, a gente joga também pra ver se a gente consegue achar bug, etc. Mas a gente fica focando agora no Day One Patch e toma uma cerveja pra celebrar. Então, é pra quem não conhece, né? A gente vai desenvolvendo o jogo e vai passando por milestones. Depois de você terminar a produção, é alfa, aí vem beta, e aí dentro do nosso time a gente declara final, quando a gente acha que tirou todos os bugs, né, e que o jogo tá pronto pra ser lançado, fora, igual o Seco falou, algumas outras correções que podem vir num patch, num update. Mas a empresa, né, a EA, o time Mass Effect, declarar final não é o final da estrada, porque o jogo então é mandado para as donas das plataformas, e a própria EA tem um departamento de certificação, como a gente chama, mas a Sony, a Microsoft precisam testar o seu jogo e certificar que ele passa no crivo de qualidade deles, né? Que isso é algo que é muito comum na indústria, o dono da plataforma fazer esses testes. E aí a galera lá dentro do estúdio de desenvolvimento fica naquele compasso de espera, né? Torcendo pra que não haja um e-mail às 2 da manhã da Microsoft dizendo que deu um pau fudido lá no Xbox no seu jogo e você tem que ir lá consertar. Como é que foi, Seco? Esse tempo, esse momento pra você no Mass Effect Andromeda? Tava muito nervoso ou tava confiante de que ia passar sem problema nenhum? Certo ponto confiante, assim, mas bom, eu cuido de um monte de coisa de RPG, progressão, sistema de save game. Tinha bastante coisa crítica acontecendo, sabe? Tem aquelas coisas malucas do tipo, se o jogador tira o videogame da tomada, o console reseta, sabe? Tem os bugs que são, tira o cabo de rede ao mesmo tempo que aperta B e X da tela tal, fazendo transição pra outra, dá pau, aí você tem que consertar. Pois é, e aí save game, qualquer pau de save game é failure, né? Você não pode perder progressão. Claro, cara. Eu fiquei um certo ponto tenso, porque tenho que também dar bastante suporte para designer e garantir que tanto consistência no código quanto do lado de design esteja correto. Então, acaba que, por mais que eu não tivesse muita coisa pra fazer, eu acabava tendo que dar muito suporte e ajudar o pessoal a debugar, sabe? Entendi. E eu ficava sempre em cima, meio de on-call, assim, sabe? Bizarrinho foi um dia cara, em vez de arrumar um negócio lá que tava com um problema, me ligou, tipo, era domingo às 10 da noite, eu tava dormindo, tinha trabalhado o dia todo. Puta, daí eu tive que acordar e ficar arrumando negócio, tipo, até às 2 da manhã, assim, sabe? Nossa. Esse foi de judiar, assim. Mas foi a única vez que aconteceu, assim, sabe? Mas o resto foi bem mais tranquilo, bem mais organizado, assim. Pra um final de um jogo tão grande, sabe? Que bom. E que jogo grande, como tá o hype, cara, tá nas alturas pro Mass Effect Andromeda agora. Rafael Corê, essa semana saiu mais vídeo de gameplay, saiu mais notícias aí, a notícia principal de que o jogo se tornou Gold, e coisa mais importante que aconteceu essa semana, 7 dias a menos pra esperar pelo Mass Effect Andromeda, né? Como é que tá o coraçãozinho aí? Cara, tá foda. O pessoal tava reclamando, né, só 1 mês atrás e pouco, que, pô, esse Mass Effect, não tô anunciando nada, tá perto do lançamento, daí agora tem uma chuva de coisa, né? Toda semana tem uns 2, 3 vídeos novos de gameplay mostrando bastante coisa, e pô, tá muito foda o jogo, né, que tá parecendo muito massa, né? pra cá. Uma coisa que eu só gostaria que tivesse acontecido é que não tivesse anunciado tanto com relação a personagens e espécies, assim, de alienígenas. Que eu acho que isso é a parte legal de descobrir, sabe, do Mass Effect. Uhum. Ou seja, o Seco mais uma vez te dando spoiler, né? Eu preferia, tipo, que eles tivessem focado em gameplay, em sistemas, e não tivessem falado muito sobre os companions, quais são os teus squadmates, quais são as raças alienígenas. Talvez tenha mais que eles não anunciaram ainda, né? Mas umas surpresas, assim, mas eu preferia não saber dessas, assim. Eu acho que o legal do Mass Effect, principalmente do primeiro, são as primeiras 2 horas do jogo, você descobre várias raças alienígenas, descobrindo como o mundo é, assim, sabe? E como já é um quarto jogo da série, várias coisas já não são surpresas por isso. Né, por saber o que é Mass Effect, por saber como as coisas funcionam assim nesse universo. Isso por si só já são menos coisa pra descobrir, né? E daí anunciaram várias outras coisas, de quem são os alienígenas e quem são seus squadmates, assim, eu preferi não saber disso, assim. Mas, tipo, claro que isso não vai tornar o jogo pior, né? Só vai... mas é menos surpresas, eu diria, né? Uma coisa que eu achei curioso quando eles anunciaram essas coisas, mas foi mais por uma... que nem tem a necessidade do pessoal ver gameplay. Teve gente que tava curioso pra saber se ia ter companions e qual ia ser variedade, sabe? Tem gente que foca muito nisso, sabe? Mass Effect é muito forte pelos companions, pelos relacionamentos e desenvolvimento de personagem. Então, assim que nem tem gente que tava questionando o negócio de gameplay, tava gente questionando quantos squadmates, não sei, sabe? Eu acho que é bem balancear o fato de que é um jogo que narrativa, personagem e gameplay são pirâmide, assim, sabe? Uhum. E a fanbase é criada em cima disso. Então, por mais que seja um paralelo, você dizer assim, eu não queria saber que tem tantos poderes pra eu poder descobrir o que eles fazem, quais são o tipo de combo, assim, sabe? E você vê nos vídeos, às vezes, eles contaram um monte de combo, assim, sabe? Ah, porra, spoiler, não queria descobrir. É o mesmo sentimento, assim, pra mim, sabe? Mas é porque eu sei que tem muita gente que procura informação, assim, especialmente sobre os personagens, sabe? É, e tem outra, né, Seco, que acontece muito na nossa indústria com relação à divulgação de informações. Quando você não fala nada, as pessoas começam a especular e vão em umas direções muito malucas, sabe? Tipo, dizer, vai ver que não tem companion. Entendeu? Porque você sabe, as pessoas sem nenhuma informação vão especular. No FIFA acontece isso direto, entendeu? Eles não falaram de não sei qual modo de jogo ainda. Será que não vai ter? Entendeu? Mas alguém fica pirado, eles não, né, falaram da bola ainda. Acho que não vai ter bola nesse filme. Exato, Seco. Aposto que eles vão chutar um cubo. Companion Cube agora. The Enrichment Center reminds you that the weighted Companion Cube cannot speak. Companion Cube não fica. Ai, que saudade de você, Companion Cube. Beijo. Fernando, e nesse tempo aí que você agora finalizou o jogo e tal, você tem algo pra contar do que você tem jogado, assistido, ou tá só dormindo mesmo e descansando? Não, tô de boa. Eu andei jogando, of course, Overwatch. Tava brincando mais com o Fire Emblem Heroes pra ver qual é que é, mas ainda acho que é um, por exemplo, comparado com o Puzzles and Dragons que eu jogo, eu acho que é um jogo bastante adolescente ainda. Uhum. E já caiu em farm muito, muito rápido. Assim. É, o grinding dele começa rapidão, né? Conteúdo também, de game, as coisas assim já acabam muito rápido também. Uhum. Mas um jogo que eu tava muito curioso há muito tempo pra jogar era do Vita. Eu ainda jogo Vita. Caramba, hein? Vocês não sei se vocês conhecem Hatsune Miku, que é Project Diva. Não. Cara, é um jogo... eu fiquei impressionado com muitas coisas, assim, sabe? Que é um jogo da SEGA, como se fosse um Guitar Hero, sabe? Só que o nome é Project Diva. Tem uma menina e aí ela canta. Cada música é um clipe de uma música dela. E aí você aperta os botõezinhos pra fazer matching de música. E aí tem todo, tipo, coisinha pra fã, etc, etc. Mas um negócio super bem feito, assim, sabe? Um negócio de lyrics e timing. Um jogo muito bonito, assim. Só que o que eu achei mais foda, que me fez querer jogar esse jogo, que quando tava vendo Crunchyroll, sempre tinha esse vídeo, Project Diva no Japão, Coreia, etc, etc. Eu assim, que porra é essa? Eu achava que era gente fazendo cosplay, sabe? Cantando. Mas eu descobri que o que aconteceu foi esse jogo fez tanto sucesso na Ásia, que acabou que a SEGA meio que criou ela como se ela fosse um ídolo virtual. Então você vai num show mesmo, assim, sabe? Não de um ginásio gigante. E eles usam projetora de 3D, assim. E você vê eles todos projetados, assim. Tô vendo assim, aqui, sabe? Cara, no Google. Concerto da Hatsune Hatsune Miku virtual, assim, projetado no palco, e galera assim, marradona lá na plateia, cara. E, cara, assim, se você assistir qualquer um desses, assim, cara, os valores de produção são absurdos, assim, sabe? E, cara, é impressionante, sabe? Eu tive vários sentimentos quando vi isso, sabe? Primeiro que é o abraçar o cyberpunk, assim, né? Totalmente William Gibson, assim, né? Negócio de ídolo virtual, sabe? E outra que é, a gente sempre pensa em videogame sendo, tipo, essa forma mainstream de entretenimento, assim, sabe? Que tá no dia a dia, na vida das pessoas. Aí quando você vê um personagem de um jogo, que é um vocalista, virar um ídolo no mundo real, ela tem uma banda de verdade e só ela projetada no palco, assim, sabe? E ter todo um universo criado ao redor disso, assim, sabe? E fazer parte da cultura, assim, pop mesmo, assim, sabe? Eu achei, porra, é incrível, assim, sabe? E o mais legal é que o jogo é super bem feito, assim. A maneira como eles apresentam é diferente do que é o Guitar Hero, etc, etc. Mas é muito gostoso a mecânica de apertar e ritmo, sabe? Então acaba que é bem viciantezinho, assim. Você é minha referência pra essas coisas que acontecem lá no Extremo Oriente, cara. Cara, eu acho que é uma das coisas mais cyberpunk, assim, dos últimos anos, assim. Fácil, sabe? E você, Rafa, qual artista virtual que você tá assistindo o concerto aí? Nenhum. Então fala pra gente o que você tem jogado, feito aí, pô, era a tua deixa. Ele te ignorou completamente, ele tá muito sério, ele só responde o que você pergunta. Ele tá muito velho, cara. Não, ele tá muito profissional. Velho. Não, é profissional, velho. Ele é profissional. Tô jogando o Open Beta do Ghost Recon Wildlands. Maneiro. É, tô curtindo, cara, legal, mas o único problema do jogo é que vai sair dia 7 de março, tipo, no meio da tempestade de todos os jogos que vão sair em março. 4 dias depois do Zelda. Pois é, e 2 semanas antes do Mass Effect. E 1 semana depois do Horizon. Você jogou com o Dani mais ou não? Eu joguei beta com o Dani, com 2 amigos nossos. Ele, como um jogo por si só, ele é legal de jogar, ele gostou de jogar e tal. Ele lembra muito o Mercenaries antigo, da Pandemic, mas a parte que eu não gosto é que, como ele um Ghost Recon, isso pra mim tá dando sinal de que o jogo militar tático que Ghost Recon é conhecido não existe mais. Uhum. Sabe, isso aqui me dá um pouco de medo, assim. Esse jogo é legal, tô gostando, mas o actual Ghost Recon vai existir ainda, né? Ou não, sabe? Uhum. É só um spin-offzinho ou essa é a nova direção? Isso, exatamente. Isso aqui que me faz questionar. Eu não tô reclamando desse jogo por si, mas eu sinto falta daquele Ghost Recon mais militar tático, assim, sabe? E eu não sei se vai existir mais. Oh, cara, isso faz lembrar da discussão que a gente teve quando eles anunciaram o jogo, hein? Teve um amigo teu que gosta de Ghost Recon que reclamou, aí você defendeu esse show com os unhas e dentes. Sobre esse mesmo argumento ainda, hein? Pior que foi, um amigo teu careca, cara. Então, é, porque eu acho que tem 2 lados do argumento. Porque tem esse jogo, ele não é um jogo ruim, sabe? Tipo, não, eles eu concordo, mas é o Ghost Recon. Olha a mudança do discurso. Eles tiveram que pegar o nome Ghost Recon e fazer um jogo diferente, sabe? Eu acho que, por um lado, valeu a pena, sabe? Por um lado, valeu, porque senão isso não existiria esse jogo, sabe? E esse jogo eu tô curtindo então, jogar. Então, eu pensei a mesma coisa sobre o Metroid Prime Federation Force, cara. Eles usaram o nome pra fazer outro jogo, valeu super a pena, entendeu? Sim. E a gente fica sem o Metroid Prime de verdade esse tempo todo enquanto isso, sabe? Acho que é normal, é legal, apoio, cara, eu dou força. Mas eu concordo, é uma época muito difícil pra shooter militar tático bom, sabe? É mais sobre fast reward, assim, mundo aberto, customização. É difícil, sabe? Eu não acredito que vai ter muita mais coisa. Não sei se seja muito de nicho vai aparecer, sabe? Até o Rainbow Six Siege, que o Rainbow Six acho que era o sinônimo de hardcore military shooter na época, né? Uhum. Virou um jogo bem mais arcade, né? Acho que ele tenta, assim, manter aquele espírito de shooter tático, mas ele virou um jogo bem mais arcade. Ah, sim. É, sabe o que eu tenho medo disso? Ubisoft, né? E o Siege vendeu mais do que o esperado. E, de fato, a gente falou mais do Siege do que, eu acho, a gente estava acostumado a falar de outros Rainbow Six. A gente ouviu falar mais. Justamente pelo fato dele ser um pouco mais acessível. Ah, claro, ser um jogo muito bom, que muita gente tá jogando até hoje. Meu medo é que a Ubisoft olhe pra isso como um sinal de que, ah, então é só isso que a gente precisa fazer daqui pra frente. Sim. Esse que é o problema, assim. Então, eu não sei. Eu acho que o Wildlands vai sofrer muito pela data de lançamento dele. Mas a gente tem que ver, cara. Acho que é um momento de definição do que são essas franquias ainda. Vão ser os próximos jogos que devem vir em cada uma delas da parte da Ubisoft aí. É, eu acho que o Rainbow Six, ele virou um esporte, né? Eu acho que, cara, vai ser muito difícil voltar às origens, assim, sabe? Principalmente que quando a comunidade começa a crescer ao redor do esporte, assim, sabe? Aquilo vira um, se só um monstro que você não pode mais mexer mudando o core do negócio. Sabe? Verdade. A não ser que eles criem um spin-off do próprio Rainbow Six. É, mas o problema é que não tem recurso infinito, né, Seco? Exato. É botar exato. Um time pra cuidar do Siege, ou deixa lá o que for que ele se tornar aí pra frente. E que time que vai fazer o Rainbow Six original? Sacou? A mesma coisa do Ghost Recon, né? Pegou outro lado, mas assim como a gente reclama que o Rainbow Six não é mais Rainbow Six, se por acaso fizerem um actual Rainbow Six daqui, sei lá, 3, 4 anos, o pessoal que gosta desses, os moleques que gostam desses, vai dizer, pô, o que, que vocês fizeram com o meu Rainbow Six, pô? Ah, exato. Exatamente o que o pessoal falou do Call of Duty e o Infinity Warfare, sabe? O que, que vocês fizeram com o meu Call of Duty, sabe? E aí agora eles vão ter que voltar pras origens, seja lá o que significa isso, sabe? Parte rapidão, eu tenho jogado mais FIFA 17 Foot Champions. Cara, 17 tá muito gostoso esse ano, já falei várias vezes. Duas semanas atrás, eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, não lembro, mas acho que tava acontecendo ainda na semana passada, quando a gente gravou o outro episódio, a final regional das Américas, em Miami. E cara, dos quatro melhores desse campeonato de FIFA 17, três eram brasileiros e dois fizeram a final. E aí o Rafifa, meu amigo Rafifa, um abraço pra ele, ganhou a final regional das Américas de Foot Champions 17. Ganhou, acho que, cara, $30 mil, eu acho, se não foi mais, e vai disputar um prêmio ainda maior, de seis dígitos, né, lá em Berlim, na final mundial. Ele, o Rafifa, o Lucas, que foi o segundo colocado, mais um brasileiro lá, que foi o terceiro, e vários outros. Vai ter outra chance dos brasileiros aí, vai ter uma outra regional das Américas, que vai ser aqui em Vancouver. Eu já sei que o FIFA Lise, o Senna do Boné, jogadores brasileiros, profissionais de FIFA aí, vão vir pra cá pra participar. Cara, tá muito maneiro, e o esporte, FIFA tá virando um esporte de verdade, coisa que eu não achava que tão rápido iria acontecer, e a semana já saiu, cara. Canais de TV assinando com a EA pra transmitir ao vivo campeonatos de FIFA, coisa que eu nunca achei que ia ver. A ESPN aqui na América do Norte e o BT Sport lá na Europa, lá na Inglaterra, vão transmitir ao vivo partidas desses campeonatos regionais, finais regionais e depois a final mundial em Berlim de FIFA 17 Foot Champions. Isso aí tá muito maneiro e eu, sinceramente, cara, mesmo trabalhando aqui, sabendo que tem um esforço gigantesco pra gente fazer isso acontecer, eu tinha minhas dúvidas, assim, não que talvez um dia não fosse tornar um esporte importante, mas que fosse tão rápido, né? Primeiro ano em que a gente organiza nossos próprios torneios de esporte, que antes só tinha a FIFA Interactive World Cup, que é organizada pela FIFA, né? Com regras totalmente diferentes, não era nem vinculado ao FUT, e agora a gente fez o FUT Champions, né? Acho que uma execução bem legal da galera aqui de dentro da EA. Não tô falando porque eu sou membro do time, não, é porque realmente eu fiquei admirado em ver o quanto já cresceu só nesse primeiro ano, assim, é muito empolgante, cara. Então eu tenho assistido muito isso, jogado FIFA, comprei o Tales of Berseria, que o Seco falou bastante, o Beto lá do MRG também tweetou falando que é muito, que é fantástico, o melhor jogo da série Tales pra ele. E aí eu, cara, não resisti, comprei lá no PS4, vou começar a jogar essa semana, depois eu reporto pra vocês como é que tá. Mas é isso, agora é bastante FIFA na hora vaga, e na hora que eu quero jogar um joguinho de história mesmo, vou pegar o Tales of Berseria pra ver qual é. Mas tá se comprando um RPG agora. Ah, cara, fazer o quê, né? A gente não resiste. Pô, se já de sentar e jogar 2 horas por dia, vai faltar uma semana pra ele terminar o Berserker de Zelda sair. Cara, pior é isso, que nesse dia que nós estamos lançando o podcast, está saindo o Horizon Zero Dawn. Exatamente. Eu já fiz pré-order lá em novembro, agora é só baixar. Como a gente tá aqui na Costa Oeste, já vai poder jogar amanhã às 9 da noite, cara. É, cara. É, como jogar hoje às 9 da noite, que o podcast sai na terça. Aliás, ontem, que eu comecei ontem. Isso. Às 9 da noite, na segunda-feira. Ah, não vai ter jeito, cara. É muito jogo, vai ser foda, mas vai ser gostoso. A gente vai reportar tudo isso aqui no podcast hoje. Lembrando aí pra galera que nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no patreon.com/podquest, onde você pode ajudar a gente a fazer mais e melhor desse conteúdo aqui. Não vou passar muito tempo falando do Patreon hoje não, você já conhece, quem não conhece entra lá. Com $1 já ajuda muito, com $3 participa da nossa comunidade do Google Plus, que vem crescendo cada vez mais posts, discussões interessantes lá sobre desenvolvimento de games, ou não, com algumas ofertas de emprego e outras coisas que acontecem lá. E os patrões de $15, obviamente, participam todo mês de um hangout com os podcasters. Semana semana que vem a gente vai fazer o Hangout do mês de fevereiro. Eu sei que semana que vem já vai ser março, mas a gente vai fazer atrasadinho aí um pouquinho, mas sem problema nenhum. O Hangout para os patronos que pagaram $15 em fevereiro vai ser às 14 horas de Brasília. Então, você anote aí, você que é nosso patrão de $15, galera mais chegada, sempre há um papo muito maneiro no Hangout, dia 5 de março, às 2 da tarde de Brasília, agora que mudou, né? O Brasil saiu do horário de verão, e aí só uma diferença um pouquinho menor pro nosso horário aqui, só 5 horas de diferença pra mim e só 2 horas de diferença ali pro Seco e pro Igor, né? A gente vai fazer no dia 5 de março, às 2 da tarde de Brasília, o Hangout, com os patrões de $15, e você que ainda não é um, entra lá no patreon.com/podquest, ajuda a gente. Vamos então fazer o assunto principal rapidão aqui do podcast 190. Tá quase chegando o podcast 200, rapaz. Meio que deu um sneak attack da gente, que a gente viu já tava no 190, né? Impressionante. Quando viu, já tava sem fígado. Pois é. Hoje a gente trouxe aqui um assunto principal sugerido pelo Fernando Seco. Já 2 semanas atrás a gente ia fazer esse assunto, acabou não tendo tempo, mas a gente vai resolver falar sobre isso hoje, que é, Seco, certa polêmica, uma certa discussão que a gente sempre observa na indústria de games, com relação às diferenças de salário entre as várias disciplinas necessárias para se fazer um jogo. Então você, que é o que ganha mais aqui de nós três, queria que você começasse falando pra gente. Por que que você resolveu falar sobre esse assunto? Existe essa discussão aí dentro da BioWare ou algum outro lugar onde você ouviu falar disso? Como é que é? Por que que a gente vai falar disso? Eu acho que é importante por várias razões. Às vezes as pessoas não têm conhecimento talvez da dificuldades técnicas de alguma coisa. Às vezes elas não entendem as skills necessárias para fazer certas tarefas. Então tudo é muito relativo ao que a pessoa conhece, o que o cara tá fazendo. Então às vezes pode ser na percepção dela que o cara tá fazendo uma coisa idiota que tá sendo muito mais bem pago que ela, assim, sabe? Dá um exemplo. Por exemplo, quando eu vim do Brasil pro Canadá, e alguém tava discutindo que ele tinha acabado de receber bônus e increase de salário, e ele tava reclamando que não foi muito. E aí, nas palavras dele, falou assim, quando ele tava falando com outro programador, ele falou assim, bobear, eu ganho menos que o Fernando. Aí eu olhei pra ele e perguntei assim, cara, tipo, você tem 2 anos de experiência, acabou de se formar, eu tenho computação, enfim. 4 anos de trabalho. Quem falou isso? É um programador, assim. Fala o nome, Seco. Aí eu listei várias coisas, assim, pra ele, assim, de que, tipo... Falei assim, se eu ganhar mais que você, deve ter alguma razão. Deve ser só, tipo, aleatório, assim, sabe? E mesmo assim, ele se sentiu ofendido e questionava por que alguém, nos parâmetros dele, que entrou depois, poderia ganhar mais que ele. Ele chegou a te acusar de fazer favores sexuais pro chefe? Não. Não. Tanto que era uma chefa, né? Então não ia ter problema nesse caso. Olha só! E aí, com o tempo, por exemplo, você vê gente trabalhando em tarefas assim que parecem bobas, aí as pessoas às vezes são promovidas e ganham salário maior, e você às vezes não consegue entender qual é o papel dessa pessoa no trabalho, você se questiona a qualidade do seu trabalho, por que ninguém valoriza, por que ninguém valoriza mais. Às vezes você vê gente comentando no corredor, tipo, ah, programador único que ganha bem. Você vê aquele produtor foda que entra, que ganha mais grana que o estúdio inteiro junto, e que ninguém consegue enxergar qual é a cereja que ele tem, sabe? E quando chega na hora dos layoffs, eles mandam embora todos os peões e os executivos que ganham 10 vezes mais do que qualquer um deles, ficam lá, né? Então, eu acho interessante discutir, porque eu sempre achei interessante porque, às vezes, para algumas pessoas não é claro, assim, tipo, ah, o que esse cara que tem 14 anos de experiência, fez shipping de 12 AAAs, sabe? Consegue arrumar qualquer problema que dê pra ele, assim, ganha o dobro que Joãozinho, sabe? E Joãozinho trabalha 30 horas a mais por semana, todo apaixonado pro jogo, sabe? E na cabeça de Joãozinho não conseguem perceber que só porque ele trabalha mais que outra pessoa, ou só porque ele tem mais paixão, quer dizer que o que ele faz é mais importante ou menos importante, sabe? Entendi. Rafael Cone, o Seco falou uma coisa meio categórica aí que muita gente na indústria realmente comenta, né? Que é, ah, programador é o único que ganha bem, ou programador ganha mais do que todo mundo. Isso daí, na sua experiência, é verdade? Não é bem assim? Ou, e por quê? Por que você imagina que isso aconteça? Cara, tanta coisa pra falar. Antes que eu comece. Acho que, numa regra geral, a qualificação de um programador já é totalmente diferente, sabe? Que um programador precisa saber pra conseguir chegar ao ponto de lançar um jogo, sabe? Lançar um jogo bug-free, lançar um jogo funcionando perfeitamente, sabe? Tipo, eu vou dizer que merece, sabe? Não é bem assim. Acho que, num geral, sim. Programador ganha melhor do que a média. Eu não vejo nada de ruim com isso. Aí, eu trabalhando com o nível dos programadores que eu trabalho, que eu conheço, não só vocês dois, assim, sabe? Mas pessoal do meu time, o tipo de pepino que eles têm que resolver, sabe? O tipo de coisa que eles têm que considerar, que a experiência que eles têm permite eles fazer um tipo de decisão e fazer um jeito diferente, sabe? Esse tipo de coisa vale, cara. Vale dinheiro, sabe? Mas eu acho que não é tão simples assim quanto o que tá no teu currículo, sabe? Ah, eu me formei na faculdade tal, e mestrado, e doutorado. Tipo, não é só isso, sabe? Ah, e trabalhei pra empresa XYZ, sabe? É claro que isso conta no teu valor, né? A empresa que decide teu salário, né, vai botar isso no ponto de papel. Vale a pena pagar isso por esse serviço dessa pessoa, né, pra essa experiência. Mas tem uma outra coisa que pouca gente considera também, que é o valor que o próprio programador se dá na negociação do salário. Eu não sou programador, de hipoteticamente falando, né? Dizendo, tipo, eu aceito trabalhar pra vocês pelo mínimo de X. E daí a empresa vai dizer, pô, vale a pena isso ou não, né? Pode ser que o que tá no papel comparando, pode ser que ele tenha exatamente a mesma informação, a mesma experiência que uma outra pessoa que ganha X menos 1000, né? Mas como aquela pessoa negociou o próprio salário e viu o próprio valor e achou que poderia botar acima da média, e a empresa tomou uma decisão de que se vale a pena pagar isso ou não, né? Ele aceitou pagar. Isso não é um socialismo que todo mundo ganha igual e é decidido por um sistema de distribuição igual de salário, sabe? Cada um vai negociar o próprio salário e cada um decide o que é o próprio valor também. E eu acho que para um programador, a gama de skills que ele tem que ter, sabe? Para botar um jogo de uma, ainda mais de uma complexidade de Mass Effect Andromeda, sabe? Ou de um FIFA, e lançar um jogo desse, as pessoas tendem a subestimar o tipo de conhecimento que uma pessoa tem que ter, sabe? Esses caras são gênios, sabe? Vocês são gênios. E tem que ser pago dessa mesma forma. Tu vai ver um astronauta da NASA, não vai ser pago mesmo que um cara que acabou de sair da academia militar lá pra piloto de teste, sabe? É diferente. As qualificações e a experiência que a empresa tem que confiar que aquela pessoa vai poder fazer, vale dinheiro, e a pessoa que negocia bem o salário sabe disso. Por isso que existe tanta diferença de, por mais que se os salários fossem abertos e todo mundo pudesse discutir, é claro que algumas pessoas iam achar que, ah, não é justo, porque a gente tem quase a mesma experiência e ele ganha o dobro do que eu ganho. Tá, então talvez seja tu que tenha que se vender melhor. Foi um produto pra empresa, no final das contas, também, sabe? E o que você acha, agora que você falou sobre isso, o que vocês acham do Glassdoor, que tenta popularizar esse tipo de informação pra ter uma discussão mais aberta sobre salários nas empresas? Eu acho que isso ajuda a pessoa que não sabe se vender, sabe? Porque, não, tipo, isso é uma skill que é útil, né? Mas não faz realmente parte do teu skill set de trabalho. Algumas pessoas são muito bons profissionais, mas não sabem quanto pedir, sabe? Não fazem a mínima ideia de quanto elas deveriam ganhar. É o que a gente chama de uma soft skill. É algo que você não aprende em faculdade, por exemplo. Tem muito mais da sua personalidade do quanto você quer prestar atenção naquilo ou não, né? É, uma coisa que, tipo, quase toda entrevista vai chegar um ponto que eles vão perguntar quanto tu quer ganhar, né? E esse é que é o ponto. Às vezes tu quer tanto aquele emprego porque é a BioWare, né? Sabe? E tu quer, ai, não vou pedir muito pra não assustar, sabe? Ou alguma coisa assim, mas, tipo, tem os dois lados, sabe? Tem tu querer aquele emprego e tem o lado de o quão bom tu é, até o mínimo, sabe? De ter que dar um mínimo range, assim, de quanto tu quer ganhar, sabe? E daí a empresa vai tomar decisão baseada nisso. É, pra mim, toda essa conversa, ela se resume ao fato de que nós vivemos numa economia de mercado. Nós, igual o Rafa falou, ninguém vive aqui, nenhum de nós, num país socialista. Pelo contrário, nós vivemos uma economia capitalista, onde uma coisa que eu aprendi muito cedo quando estudei planejamento de negócios, que foi até uma forma meio surpreendente de pensar pra mim, na época, que eu era muito ingênuo, né? Mas agora eu entendo que vale pra tudo. É uma pergunta bem interessante que o professor da época, o professor Salim, lá da PUC do Rio, fez, e eu não esperava que a resposta fosse suficiente. Ele perguntou, o que determina o preço de alguma coisa? E a gente fez várias contas, né? Ah, o preço pode ser o quanto custa pra fazer, mais não sei quantos por cento de lucro. Ele falou, isso aí era como se fazia preço lá no século XIX. Aí continuamos discutindo e tal, e no final a resposta é, o preço é exatamente aquilo que pessoas estarão dispostas a pagar pelo produto ou serviço. E não nada mais e não nada menos. Isso é uma economia de mercado. Existem produtos que você, pra poder fazer, dado quanto as pessoas estariam dispostas a pagar, é um produto que daria prejuízo. Aí você não faz esse produto, você vai investir seu dinheiro em outra coisa. É uma característica do que é o capitalismo, né? A gente tá à mercê do mercado. E isso não é diferente, na minha visão, revisão nos salários dos profissionais de jogos, ou de qualquer área, na verdade. Então, quando você fala que tem toda uma parte do merecimento, né, que, ah, o cara estudou pra cacete, tem uma experiência fodida, o trabalho que ele faz é intelectualmente muito mais difícil do que talvez outros que estão na mesma, no, do mesmo produto, só que em disciplinas diferentes, então o programador merece ganhar mais. Na verdade, merecer, se a gente for falar friamente, não tem nada a ver com a história. Tem, indiretamente, eu vou explicar já. Mas, na verdade, paga-se mais pra programadores, porque se não se pagar tanto, não se consegue programadores. Sim. Um dos motivos é a formação que é necessária, porque nem todo mundo vai ter feito, uma faculdade vai ter essa experiência. Então, isso faz com que a oferta de programadores seja menor, pelo fato de você precisar de uma especialização maior. Comparado, por exemplo, vamos pegar aí o que talvez seja o, né, a parte mais baixa dessa cadeia, que é o QA, o tester. Pessoa que entra, que muitas vezes é uma porta de entrada, um primeiro emprego. Muitas vezes as pessoas ainda estão estudando e vão ser QA nas empresas. Então, uma barreira de entrada absurdamente menor, né? Muito mais gente vai se qualificar para uma vaga dessa comparado a um senior programmer. Então, naturalmente, a demanda por senior programmer baseado na oferta vai ser muito maior, porque a oferta é muito menor. E isso vai fazer com que o valor vá lá para cima. É por isso que no capitalismo é muito perigoso quando empresas concorrentes fazem o que a gente chama de cartel. Imagina que juntasse Ubisoft, Activision e EA e decidissem lá por baixo dos panos, né? Vamos todos diminuir os salários dos programadores em 20%, entendeu? Eles são capazes de fazer isso porque eles praticamente controlam um número absurdo do mercado para programadores de jogos. E aí, se eles decidissem, a partir de amanhã, que vão pagar 20% a menos, mandar todo mundo embora e contratar de novo outros por 20% a menos, e o cara chegasse na EA. Ah, 20% menos do que eu queria. Vou pra Activision. Ah, não. Também tá me oferecendo 20% a menos. Vou pra Ubisoft. Mesma coisa, o cara ia ficar sem opção e ia ter que aceitar. Essa é a minha economia de mercado. Isso é uma coisa que no capitalismo é muito perigoso. Ainda bem que não acontece. E quando acontece, os governos vão lá e intervêm. Então, é o contrário. Acontece uma competição. A Activision vai pagar 20% a mais pra poder tirar o cara foda da EA, entendeu? E a EA ainda vai ter que pagar os 20% a mais pra poder manter o cara. Isso tudo, pra mim, tá muito claro como é que funciona e, infelizmente, acontece que algumas disciplinas, você pode dizer que o cara até merecia estar ganhando mais, mas porque a oferta é tão grande, né? E o cara, às vezes, tem uma dificuldade de entrar naquele mercado de games, por exemplo, um artista. Eu acho que é muito mais difícil porque jogos contratam artistas, quando chega lá no Finaling e no Pre-Pro, mandam todo mundo embora e contratam de novo temporário. Acontece muito na indústria, né? De você crescer e diminuir o tamanho do time conforme os projetos. Não é o caso do FIFA, que é um jogo que tem todo ano, mas é o caso de vários outros estúdios. E o artista, coitado, fica nessa situação de ter que aceitar aquilo que ele consegue. E é exatamente, não é porque o artista merece menos. Ou, ah, não, ser artista você merece ser temporário e não saber se vai ter emprego daqui 6 meses, entendeu? Não é nada disso. Merecer não tem nada a ver com a história. Tem a ver, é uma economia de mercado. Isso pra mim, assim, é claro como água, e eu aprendi isso lá no curso de negócios da PUC, que foi um abridor de olhos, assim. Eu vejo o mundo de uma forma muito mais fria, no caso, mas também real, né? Entendeu? Sem considerar que da oferta e demanda, né? Um programador, ele não precisa trabalhar com jogos, sabe? Hoje em dia, a maioria das áreas que não falta é trabalho pro programador, sabe? Se o Seco não tá satisfeito com o salário dele, ele vai trabalhar pra qualquer outra empresa de tecnologia que existe no mundo. Pra um game designer, não tem tanta essa escolha. É a indústria de jogos e pronto, sabe? Isso regula um pouco. Como programador, ele pode trabalhar onde ele quiser, e ele trabalha pra indústria de jogos, porque ele tem o skill e a oportunidade e a sorte de poder trabalhar. Mas se alguém oferece pro Seco pra ir pro Google 10 vezes mais do que ele ganha, claro que ele vai. Sei não, hein? Você vai, Seco? O Seco, hipoteticamente, um programador... Claro, claro. Do nível do Seco. Mas eu queria saber do Seco. E aí, Seco? Google, 10 vezes mais salário, vai embora? Depende de fazer o quê? Ih! Botei na berlinda. Tô brincando, Seco. Não, verdade. Faz sentido, verdade, né? Cara. Por exemplo, se fosse pra dar suporte pro Chrome, essas trolhas, assim, não. Se fosse pra dar suporte Android, não. Mas se fosse, tipo, supervisionar, ajudar com algoritmo, Google Car ou alguma tecnologia maluca que eles estão inventando, assim, sabe? Você ia achar interessante, tem, né? Tem a ver com sistemas, por que não, sabe? Engraçado que no mundo de videogame é complicado, assim, não? A gente usa muita tecnologia foda, mas a gente não tem chance de ajudar a desenvolver, sabe? Por exemplo, esse Unity Trabalho inventou, tem o Ant, que é um negócio de animação da ideia, que a EA inteira usa, sabe? Mas foi um time que desenvolveu e é isso, assim, acho que não vai ter um próximo Ant nos próximos 20 anos, assim. Ou o pessoal do Frostbite, lá da Sweden, que faz todos os milagres gráficos que eles fazem, sabe? Mesmo no mundo de games, não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer um breaking through, assim, sabe? E às vezes, se tiver alguma oportunidade de trabalhar alguma coisa que é inusitada, assim, sabe? Empolgante, tem que não, tipo, trabalhar no sistema de navegação pro satélite vai pra Marte, assim, sabe? Mas você, pra você isso não ia ter graça, você já trabalhou no que vai pra Andrômeda, cara. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Vocês acham que uma empresa onde, por exemplo, o salário de todo mundo fosse igual, inclusive do head de estúdio, funcionaria? Não. Acho que não, cara. Imagina assim, você diz assim, ah, o junior programmer ganha o mesmo que o junior guy, que ganha o mesmo que o junior artista, que ganha o mesmo salário que um artista técnico. E aí essa empresa quer contratar alguém muito sênior pra trabalhar na empresa, sabe? Pra ensinar os juniors. Nunca ia entrar. Exato. Na economia de mercado, isso daí não ia funcionar nunca. A não ser que todas as empresas do mundo fossem assim. Exato. Se fosse 1984. Se fosse 1984, aí ia funcionar por falta de opção, mas ainda assim ia ser um problema fodido. Por quê? Obviamente, algumas pessoas e alguns cargos são muito mais críticos para o resultado do negócio do que outros. Então, sempre, cara, as pessoas são pessoas, né? Esses caras iam achar alguma forma de, se não é através de salário, é através de outra coisa, ter algum tipo de tratamento preferencial ou benefício. Porque é muito fácil. Se eu sou parte do caminho crítico pro produto sair, se eu fizer uma greve, acabou. Ou qualquer outra coisa que eu queira reivindicar vai ser atendido na hora. Agora, o cara que faz uma parada super acessória ali, que não é crítica pro resultado final, ele não vai ter o mesmo sucesso fazendo isso. Então, alguma outra forma iria acabar aparecendo de você ter uma coisa que é natural, que é essa diferença, essa desigualdade, se você quiser chamar, mas que é uma consequência de uma economia de mercado. Eu acho que ela iria aparecer de outras formas, entendeu? Que se não fosse através do salário. Mas é um negócio tão difícil da gente imaginar, porque é tão diferente do que é a nossa realidade, né? Sei lá, eu acho que em 1974, lá naquele mundo maluco do livro fantástico, eu acho que talvez acontecesse. Mas no nosso economia de mercado, claro que não. Na mesma hora, o cara vem um sênior, ah, vou pagar a mesma coisa que o júnior? Tchau. Vou pra outro lugar onde pague isso, porque o mercado manda. Vocês acham que o talento pode ser uma variável que muda completamente a percepção de mercado de alguma pessoa? Ou aquele artista ridiculamente talentoso, ou um game designer, tipo, super talentoso, ou, sabe, um compositor talentoso, sabe? De novo, eu acho que, de novo, é regido pelas regras do mercado. Se você acredita que pro seu produto ser o que ele precisa ser, o diretor tem que ser o Kojima, você vai pagar o que o Kojima pedir. Porque a oferta de Kojimas é a menor possível, só existe um. Se você achar que não precisa de um Kojima, aí você não vai oferecer pro Kojima o mundo inteiro. Você vai oferecer algo que você ofereceria pra outros que no lugar dele poderiam fazer o mesmo trabalho. E se ele aceitou, ótimo, se não, não. É a mesma coisa. Se a BioWare achasse que dá pra fazer um Andrômeda com um monte de programador júnior que acabou de sair da faculdade, eles não pagariam o salário que os programadores da BioWare recebem agora. Mas não tem como lançar um jogo do tamanho do Andrômeda com um monte de cara que nunca fez um jogo na vida. É, eu acho que existem exceções, que eu acho que talvez seja o que o Seco até está querendo chegar, que é assim, às vezes aquele estúdio não precisa daquele cara naquele momento, mas a oportunidade dele estar disponível é tão grande, tão boa, que você contrata assim mesmo, pra poder, pensando que em futuros projetos vai precisar da expertise dele. Ah, teve um layoff lá na Activision e um chefe de rendering do Call of Duty tá disponível. As empresas vão todas querer olhar pra esse cara porque é um talento único na indústria e pensar, pô, mesmo que eu não tenha uma vaga pra ele agora, vale a pena fazer uma proposta? Isso eu acho que pode acontecer, mas continua sendo regido pela economia de mercado, entendeu? Aquele cara tem um valor que é muito maior do que outros que nas outras oportunidades você vai achar. Talvez daqui um ano, quando eu de fato precisar de alguém, esse cara não vai estar disponível, logo eu não vou ter a oferta daquilo que eu preciso, então eu vou agir agora. Isso pode acontecer, mas, ah, é o talento dele fazendo diferença? Claro que é, mas a diferença ela não é em nada diferente do que é economia de mercado, que é o quanto vale cada recurso, e as pessoas são só mais um recurso nessa conta, entendeu? Então acho que acontece isso sim, Seco, mas dessa maneira. Então é isso, eu achei que foi um assunto principal super importante, foi trazido pelo Fernando, nós três participamos da discussão, pena que o Igor não pôde estar aqui hoje, tá voltando de viagem aí, coitado, bom abraço pra você, Igor, tomara que você esteja bem aí em Montreal, aproveitando esse calorzinho que fez aí, essa chuvinha chata, e a gente quer saber de vocês, qual é a opinião de vocês, qual é a experiência que vocês tiveram com esse assunto, nas suas carreiras, seja dentro dos jogos ou não, entra lá no podquest.com.br, episódio 190, deixe seu comentário, ou então ainda no youtube.com/podquestbr, episódio 190, ou, se você preferir, e couber também, lá no Twitter, no @podquestbr. Pod Quiz. From this Pode quiz musical chega mais uma vez pra vocês aqui. Na semana passada a gente falou que só iam valer as respostas que acertassem exatamente o nome desse jogo, cuja musiquinha de abertura, música do menu principal, a gente vai tocar mais uma vez pra vocês lembrarem. Zabuzeto, toca aí, por favor, o Pod Quiz Musical da semana passada. Quem ainda não sabe, isso daí é Fallout, claro. Mas Fallout New Vegas especificamente. Um dos melhores Fallout já feitos, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então muita gente falou Fallout 4. Outros falaram jogos da série Batman Arkham, que realmente a música parece um pouco com o estilão lá do Batman Arkham. Mas a resposta correta mesmo, quem deu em primeiro lugar, foi o Carlos Eduardo Soares. Mandou benzaço. Ele que participa já de vários podquiz musicais aqui. Fallout New Vegas, ele mandou bem. Além dele, o Rafael Henrique Ferreira, o Vitor Neves, o Pedro Chaves e o Nelson Gaspar. Esses foram os que acertaram em cheio Fallout New Vegas no PodQuiz Musical da semana passada. E essa semana, mais um PodQuiz Musical. Só tem jogo bom no PodQuiz Musical, vou falar pra vocês, hein? Esse é mais uma pérola aí que vocês vão ouvir agora. Quem acha que sabe, mais uma vez, só vale o nome exato do jogo, não vale o nome da série, por exemplo, é só mandar lá no podquest.com.br, episódio 190, deixar nos comentários, ou ainda no youtube.com/podquestbr, episódio 190, ou ainda no Twitter, @podquestbr. Manda pra gente aí a sua resposta do PodQuiz Musical, que eu leio os nomes dos que acertaram na semana que vem. And the drifter that loved you so true. Então é isso, gente. Chegamos ao fim, mais um podcast. Foi legal, hein? Foi maneiro. Seco, bem-vindo de volta. Parabéns pelo Mass Effect Andromeda. Valeu. Manda a nossa cópia adiantada aí, pô. Hã? Hã? Não habla espanhol, vai. Se, não é, se você for jornalista, até talvez, sabe, ou algum youtuber famoso. Pô, podcast, famoso, cara, o podcast é um portal de notícias. Pois é, um black hole de notícia, né? Não, Carol, mas parabéns. Valeu mesmo. Desculpa o pessoal de ter sumido, mas foi necessário, assim, sério. Mas agora vai estar mais tranquilo. Dia 21 de março a gente perdoa você, Seco, vai deixar. Só depois você jogar, velho. Vai fazer tudo valer a pena. Você também, Rafa Kunen. Obrigado pela sua presença, sempre bom conversar com você. Aquela história de você tá ficando velho, quer dizer, você tá ficando velho, mas é só brincadeira, tá? Tá ficando velho porque ninguém tá ficando novo. Cara, olha só, no próximo podcast a gente já vai ter jogado tanto Horizon quanto Zelda. Caralho, rapaz, se isso não é um teaser pra ouvir semana que vem, eu não sei. Meu statement vai ser o seguinte, ó, se você jogar em Zelda e eu não jogar Zelda, eu não vou fazer parte do podcast. Então, Seco, vai ter que achar esse switch, cara. Vai ter que dar um jeito de, cara, dormir, cara, na fila. Cara, eu fui na GameStop, perguntar na Game Games, perguntar pro cara. E aí, se eu chegar aqui no dia do lançamento, na porta, às 7 da manhã, ele assim, cara, não te prometo nada, ninguém disse nada, não tem previsão de nada. Tipo, se fode aí. Basicamente. Nunca teve Wii U, Seco? Eu já tive um. Vendi ele por um bom dinheiro. É, o Rafa vai jogar o Zelda no Wii U. Coitado. Exato. Depois ele vai jogar o Wii U pela janela, né? Porque não tem mais nada a fazer com ele. Sim. Vai ser a máquina de Zelda e depois... Cara, o que mais me magoou foi o seguinte. O dia que eu fui pro Brasil com o meu Wii U, com Mario Kart, Mario, Bayonetta, mais uns 3, 4 jogos, não lembro qual era. aí dei pro meu sobrinho jogarem, eu ia deixar pra eles. Aí antes de vir embora, meu sobrinho chegou e falou: tio, eu acho melhor você levar, porque a gente não vai jogar isso. A gente gosta do Gears, etc, etc. Eles tinham um Xbox 360. Cara. E aí eles: a gente já tem Mario, que era o meu GameCube. E aí não precisa mais, né? Eu levei pro Brasil, eu trouxe de volta. Se isso daí não é um snapshot de onde a Nintendo está e o quão crítico é pra ela que esse Nintendo Switch faça sucesso, né? Eu não sei o que é, cara. Por isso você tem que me vender, porra. Você não quer vender pra quem comprar, porra. Fazer... é isso porra, aí, porra. Porra. Tá precisando da gente, tá aí fazendo merda. Porra, Nintendo. É, tipo, é o cara na seca, tipo, negando mulher, né? Não preciso, não preciso. É bem isso mesmo, o seco tá lá todo maquiado, né? Pra ter você botou batonzinho, perfume, é, suíte, nada. Arrumei o cabelo e tal. Facinho. Pois é. Então, com esse clima, antes do lançamento do Horizon e do Zelda e do Switch, a gente se despede de vocês. Hashtag porra Nintendo. Podcast fica por aqui. Juliana Lopes também se despede de vocês. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Não se esqueça do Hangout, hein? Um abraço. Tchau.